Deixei meu cabelo crescer, a barba por fazer. Eu me quero aqui de novo, de novo, mais novo. Do tempo que eu era mais louco, ninguém me diz o que fazer. Como é que eu vou ser ninguém, não? Não mudo pra ser outro. Pra que mudar? Eu sempre fui mais eu, mas saí dessa arrogância. Hoje eu já nem sei mais quem foi que perdeu. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar meu play. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar a fé de Deus. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar meu skate. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar o meu eixo. Vejo sua foto, só rótulo, sem conteúdo. Ela não tem nada e acha que tá com tudo, né? Ter fama, grana, carro, cara, é bem mais. Tô falando é de valor, não de bens materiais. De serem mais reais, não de terem mais reais. Serem mais racionais e terem menos rivais. Ah, não se pode agradar todo mundo, ninguém é perfeito. Então foda-se, seja você do melhor jeito. Siga a sua cabeça, mova-se, você não é um cone. Geração sem esperança, criança engravida aos 12. Maria modinha sem opinião própria, cópia clone. João status, tu não é estátua só pra viver de pose. Acorda que forca, já tá arrebentando. Se incomoda, concorda, corta e se acomoda num canto. Segue o que a moda manda ou segue teu próprio. Eu comando, eu escolhi ser o mesmo e na minha vida eu mesmo mando. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar meu play. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar a fé de Deus. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar meu skate. O tempo que passou não volta, mas quero resgatar o meu ex.